Começa agora mais uma rapidinha do Qualquer Bobagem. Alô, senhoras e senhores, tudo bom? É o seguinte, a gente está estreando aqui hoje um novo formato de podcast, que é a Rapidinha. A Rapidinha, ela é, acima de tudo, rápida. Então a ideia é essa, é provavelmente uma música que eu quero apresentar para vocês, para ouvir rapidamente e fim de papo, alguma notícia, alguma outra coisa. Então é jogo rápido, né? Sempre atendendo as reclamações de quão longos são os podcasts, normalmente os programas. Então eles vão continuar, para os que gostam, sim, eles vão continuar. Mas teremos, talvez até em maior quantidade, as rapidinhas que facilitam a vida de todos. Então quem quiser entrar aqui no site e ver, encontrar as rapidinhas, é só usar o menu à sua direita e clicar em rapidinhas que você vai localizar. Então, bom, para abrir a primeira série de rapidinhas, eu queria tocar aqui uma música dos Titãs, que na verdade é uma versão da The Ballad of Johnny Yoko, dos Beatles, que é muito bacana, muito legal e pouca gente conhece. A música original dos Beatles, que é do John Lennon, ela trata exatamente da época em que ele separou da mulher, a Yoko separou da mulher, eles não podiam casar em Londres, então eles fizeram meio que toda uma odisseia de onde podiam casar, não podiam, e isso é retratado na música em inglês. E a grande sacada é que a versão que o Sérgio Brito fez é bem fiel a essa história. Então pode parecer que não faz muito sentido a letra quando você ouve, mas é muito bacana, porque é quase uma tradução bastante fiel à original, mas bem encaixada, bem escrita, bem resolvida. Então é muito legal, o ritmo é excelente, as palavras são muito boas. E uma outra grande sacada é o refrão, que enquanto o original se resume sempre ao mesmo refrão, que é Cristo, do jeito que as coisas estão, eles só acabam crucificando, o Sérgio Brito teve a sacada de ir mudando o refrão. Então tem sacadas ótimas, do tipo Cristo não é biscoito, Cristo não é fumaça, Cristo chá não é sopa. Eu acho muito, muito bom isso. E é bem humorado, enfim. E a letra, então, é uma espécie de... Não existem uns road movies, né? Aqueles filmes em que se está eternamente em trânsito. A música seria uma road music, porque é bem isso. Fomos até Amsterdã, fomos para Paris, avistamos o Estreito de Gibraltar. Então é muito interessante. E a tradução, como eu disse, é bastante fiel. Então escutem e digam o que acharam, tá bom? E deem palpite sempre. Eu sou o Felipe Lima, esse aqui é a Rapidinha do Qualquer Bobagem, estreando hoje com a balada de John Yoko, versão da música dos Beatles, feita pelos Titãs, mais especificamente pelo Sérgio Brito. Falou, muitíssimo obrigado, senhores, nos vemos em breve, até mais ver. Barra Limpa é o porto de Santos, os barcos vão até o Japão, de ônibus já sem desse vestiu, a calça está de calção. Cristo não é biscoito, as coisas andam ruins. Cê é mal aos 18, me crucificam no fim. De paraquedas sobre Paris, difícil ver casal mais feliz. Pular na cama do hotel, viver em lua de mel, atravessar o Estreito de Gibraltar. Cristo não é fumaça, o sol está de rachar. Se bebe a garrafa, me traz a cruz e o altar. Fomos até Amsterdã, no voo das 7 da manhã. Os jornais querem saber o que pretendemos fazer. Eu digo, não conseguimos resolver. Cristo, não tire a roupa, se você quer se queimar. Debaixo da sombra, então comece a rezar. Deixa a boca e o bolso que é pra se chover. Dê a roupa velha aos pobres. Ela disse a você: é tão fácil morrer, a velha carne vai apodrecer. De passagem pela Espanha, os touros andam cheios de manhas. Lá no jornal ninguém escreve com giz. Nós já cansamos de tentar explicar. Cristo, chá não é sopa, a arca vai afundar. E de proa a popa, só só Noé vai se salvar. Na fazenda lá em São Carlos, Pilatos lava a mão na colher. Disseram, senta Pinel, isso é amor de aluguel. Os dois sentaram, foi no banco do Zé. Cristo deu luz aos cegos, martelo é fácil de usar. Se acharem três pregos, vão é me crucificar. Se acharem três pregos,